o tormento, é o lado B do disco. Eu sou o que representa os esquecidos, os poucos que não foram corrompidos. Underground, rap é compromisso, por isso eu dei um salve no nocivo. Ele tá ligado como eu vivo. O Já é conhecido, não é porque é bonito. O Já é conhecido pelos flow sinistro. O diabo é meu único inimigo. Já que eu fumo é resistível. Os copos passam, eu sou invisível. Estou invisível. Nunca soube o que é impossível. Trajetória irreversível. Tarta tá em outro nível. Outro nível. Melhor nem vir pra comigo. Deus é meu melhor amigo. Nunca tô sozinho. Tô sozinho. Melhor nem vir pra comigo. Olha o tamanho dos meninos que tá no gatilho. No gatilho. Minha mensagem é combustível. Juventude em risco. Mundo estado crítico. Eu não vou mudar por ninguém. Só Deus sabe quando é o juízo. Faz tempo que me libertei. Voltei pra salvar meus amigos. Eu não vou mudar por ninguém. Só Deus sabe quando é o juízo. Faz tempo que me libertei. Voltei pra salvar meus amigos. Mais um Judas que o radar detecta. Olho gordo, obeso na inveja que infecta. A minha queda, o inimigo prospecta. Tentou me arrastar, mas o contato nós conecta. Eu tenho néctar, no flow abelha africana. Essência e talento não se consegue com grana. O demônio te engana, veneno no sorriso. Quantos ganharam o mundo e perderam o paraíso? Só Deus sabe quando é o juízo. E o que mais tem é verme pra te julgar. Um falso amor na calada é prejuízo. Falar que ama e trama pra te matar. No maremoto, dois mano numa moto. Semente da maldade derruba igual terremoto. Favela tá de luto, sistema tira foto. Contaminando a alma no controle remoto. Eu não vou mudar por ninguém. Só Deus sabe quando é o juízo. Faz tempo que me libertei. Voltei pra salvar meus amigos. Eu não vou mudar por ninguém. Só Deus sabe quando é o juízo. Faz tempo que me libertei. Voltei pra salvar meus amigos.